um peso impossível pesando sobre mim, mas mesmo assim sinto paz quando estou em tuas mãos. Sinto paz quando estou em tuas mãos. Entrego todo fardo a teus pés, Senhor. Paz quando estou em tuas mãos.